coisa te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ter. É isso aí, dando sequência aqui ao programa Manhã de Adoração, ficou uma passagem aqui da irmã Ana. Ela participou no programa do Martinho Borges, mas não deu tempo do pastor Martinho Borges atender ela. Então vamos atender a participação da irmã Ana. Vamos ver a participação da irmã Ana. A paz do Senhor, irmã Martinho, bom dia. Aqui é a irmã Ana. Eu queria ouvir o hino com Esteve Jacinto, o fim de todas as coisas vem. E ofereço para você, a irmã Erismar, e para todos que estão na sintonia do programa. Vamos lá, atendendo a participação da irmã Ana, o fim vem com Estevão Jacinto. Você